Todas elas, um medo, são muitos inimigos enrolados, entregados no mar. Não há sons. Vocês têm certeza de que vocês têm uma conexão que não é discada em casa? Lag. Ups. Vamos, galera, mandem as suas perguntas. Bom, se vocês não quiserem perguntar nada, a gente toca outra também. Afinal de contas, isso aqui é um show, certo? E um cara perguntando ali, Lucas Luco? Lucas Luco? Sim, nós somos a banda Lucas Luco. Olha que doideira. Tem muito brasileiro vendo o show de vocês no Texas. Como ele não botou uma interrogação, eu não sei se é uma pergunta. É uma pergunta ou uma afirmação? Pô, em Houston tinha 4 brasileiros lá, fãs de Fresno, que se dirigiram até o outro lado da cidade pra assistir a gente. E foi legal pra caramba! A gente tocou num lugar chamado Super Happy Fun Land, que nada mais é do que um galpão cheio de bichinho de pelúcia, e piano quebrado, saxofone, e máquina de cortagrama, e tudo, e jedis, e abajur, e lâmpada, e sofá, e lata de cerveja, e feijão, e queijo. E foi legal. Cara, eu tô com dificuldade pra ler as perguntas porque fica atualizando toda hora, e na hora que eu vou ler ele vem por cima. Se tu fizesse aquele aplicativo do Nosity, que desenvolve o cérebro da pessoa. Olha o cara aqui, ó. Achei a interrogação do teclado, era uma pergunta. Ah, então eu já respondi. Era uma pergunta. Então eu já respondi. Não, muito legal, porque lá em Houston apareceu um pessoal pra nossa surpresa total, porque a gente não sabia que eles iam aparecer. E todo o pessoal que viu que ia ter um show no Facebook, uns viram no Instagram, e aí colaram lá no show. E, pô, foi legal pra caramba, a gente gravou vários depoimentos com eles. Falando eles moram em Houston e como eles conheceram a banda e tudo mais. Galera pedindo Não Vou Mais. Não Vou Mais? Eu me lembro. É, o Não Vou Mais é uma música do nosso EP, Cemitério das Boas Intenções, que a gente tocou algumas vezes no show. Vamos fazer em dó de sustenido. Quando o EP saiu, mas a gente nunca mais tocou. Mas vai ficar bom. Eu vou errar a letra, já vou avisar. Ah, vamos normal, vamos normal. Mas é que ela é em dó menor. Não, mas tocava... Sim, mas aqui vai ficar muito agudo. Ela é aqui. Ainda que eu pensei isso, vamos lá. Mas, ó, não, aqui, ó. É mais, é o tom mais fácil. Como é que começa? Quantas vezes? Abre a letra aí, já que tem um fordão. Até a música acabar, né? Afinal de contas, isso é um show. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quantas vezes te esperei até a música acabar? Não acredito em nada. já morri, eu já quis te matar, eu já quis que ninguém consegue suportar. Tem uma pessoa ali que tem uma... A minha internet. Ah, nossa. Caralho, mano. Voltou? Ah, tá. Parará. Tem uma pessoa que botou uma mensagem bonita ali, que tá desempregado, escambau. Cara, é foda mesmo. Tá bom, né? Pepperoni, mano. Sim, então. Galera, o show não acabou, só teve uma brecha aí na internet. Mano. Já voltou lá. Voltou! Dizem que... Ah, vai comer? Stonehenge, pediram aqui, ó. Não consegui ver quem pediu porque o site, o chat fica atualizando. Eu engoli algo com tanta gordura em cima toda a minha vida. Eu quero saber se o Jô Soares deitado aí em cima, eu não teria tanta gordura. Mas tá, é a melhor pizza de toda a minha existência. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Qual é a Stonehenge? Aham. Essa é o que eu tenho que fazer. Foi? Agora vai deslizar. Parar, talvez só como Estranha aí, quer dizer, com nome estranho. Então tá. A música que tiver mais nome. É uma nome que mais... não conhece, mano. É, então tá. Não, isso aí todas eu sei. Ah, mas pega aí a mais lado B. Eu vou dar uma pergunta. Uma música lado B. Vamos lá, galera. Pergunta. Não, lado B melhor ainda. Seu namorado é um idiota. Melhor ainda. Ah, então tu... Impossibilidades. Impossibilidades. Mas eu... Deixa eu ver se alguém pediu impossibilidades, senão eu não tocar. Não, não pediu não. Infância. Infância. Infância. Essa nunca rolou. Guerra vai improvisar, Mário sabe sair pra caralho. Só vou tocar numa versão um pouquinho mais acelerada, senão vai demorar muito. Oh. Pedindo loucamente relato de um homem de bom coração. Sem pizza, só o relato? É, bora. Sem pizza. Tá. Não, pode começar comendo a pizza. Eu tô... Não, estamos falando em off, calma, calma. Tá de boa. Eu procurei de alguém que não iria mais falar de mim. Porque eu achei que eu tinha outras histórias pra contar. Mas se eu sou assim, eu tenho tanta história pra contar. Dilúvio está vencendo evaporar, hein? Fazer aquele dilúvio reggae em si menor, que a gente fez na cara aquela vez. Se tenta ser feliz. daqueles que os seus sonhos e aproveitem a sensação. O teu triunfo é momentâneo, mas o vazio na alma. A gente ver quem for o nosso, quem vai ser o nosso maior apoiador, arpoador, maior arpoador, nosso maior apoiador, que vai ser aí honrado com um exemplar autografado de Eu Sou a Maria Viva, você que ainda não saiu, a partir do dia 31 de março, falta muito pouco para ele ser lançado, e assim que ele for lançado a gente vai enviar para você, e a minha sugestão é que ele seja enviado dentro da caixa da pizza que a gente comeu aqui, porque isso vai fazer o prêmio cada vez mais, cada vez mais sujo, engordurado, posso dizer, podre. A nossa amiga Cherry Doll 129 é a vencedora. Parabéns. Segura, beleza? E os nossos outros top apoiadores, Kenneth Oliveira, muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo. Espero que tenha gostado, espero que tenha valido a pena. Vinícius Tanganelli. Tudo de bom pra ti. É nóis. Muito obrigado. A Juliana, essa menina loura que está aqui, que também foi um dos nossos top 5 apoiadores, e o Vanderlice, muito obrigado, mano, muito obrigado mesmo, de coração, e a todos vocês, galera, que estão aqui pedindo música, berrando parabéns, falando palavrão, inventando absurdos, muito obrigado a todos vocês, essa foi a nossa primeira transmissão aqui no netshow.me, um show meio que feito em casa, um show meio improvisado, mas nós estamos aqui no Texas, tentando levar a nossa música para cada vez mais longe. E com a ajuda de vocês, ela vai para cada vez mais longe. Muito obrigado de coração. Meu nome é Claudio Miro. Não, me desculpa. Enfim. E agora a gente vai fechar com a última música. Talvez ela seja cortada, caso eu fique falando mais tempo. E é isso aí, galera. Boa noite. Muito obrigado a todos vocês. Para fechar, diga a parte 2. Aí tá todo mundo pedindo. A garagem pra que eu possa ver aquilo que você se esforça pra esconder. Agora somos só nós dois. Pode salada. Tava barulho. Mas cala essa boca e me diz com um olhar. Quem era você? Até me encontrar. O que eu fiz que te fez mudar? Eu lembro dos lábios tentando dizer: eu vivo sem você. Então diga que não vai sair da minha vida. Amor, essa roupa pra que eu possa ver que não há uma raiva tentando se esconder. O mal me titular, perdido e sem infiltração. Mas tira o cabelo, minha cara é que diz: se por um segundo quisesse me ver feliz, sucesso no meu destino, tentando me dar outra opção. Sem avisar.